apenas foi mais um que se encantou, olhou, achou lindo, maravilhoso, os cordão de ouro primou. Pra quê? Faculdade, universidade, escola, se aqui no gueto nós também temos joias, dólares, embora diferente, né? Dos pentes sempre cheio, febroso, que os mano quer no mundão é dinheiro louco. Chorar por quem? Só por aqueles que aqui não tão, que acreditaram que o crime não era ilusão. Por tão pouco vi maluco explodir, crânio de verme pilantra que faziam hora extra aqui. Vida de cão, né, tio? Puta que pariu, me fala. De cada 10, 9 aqui nas penitenciárias tem contatos, irmãos de mil grau, aliados. Diferente dos playboy cuzão que moram na beira do lago sul. Céu azul, a noite cai, vem estrela na Ceilândia. Não é diferente os drão em volta da fogueira. Vinhos, planos, próximo assalto, tiros, canos e o polícia que virou finado. Cresci assim, meio a tudo isso, vendo sem Audi Cherokee. Mas do lado esquerdo do peito, o coração dividido entre o amor e o ódio. Apenas sonhador, mas com rancor pra subir no pódio. Não, que sonhar, irmão, onde que cê tava? Quando eu tava com as quadradas invadindo as agências bancárias. Cê foi louco, ó, persistiu e quis. Achou que pra ser feliz tinha que cortar o mal pela raiz. Agora aqui, sentado no canto da sala, narrando sua história numa letra de rap que fala sobre um mano que morreu, que partiu, mas na merda do enterro não tinha quadrilha e nem fuzil. Só sua mãe com um ramo de flores na mão e sua mulher com seus filhos em volta do caixão. Você foi bandido, você foi ladrão, matou polícia, estourou o rojão. Cê foi o rei da quebrada, super-herói dos moleque. Cê foi bandido, você foi ladrão, matou polícia, estourou o rojão. Pra acabar num caixão de lata, gelado no IML. Cê foi foda mesmo, mano, eu não nego. Transformou a minha vida e das crianças no inferno. Quantas noites, quantas lágrimas vazias eu passei. Quantas vezes com o terço no quarto orei. Louca, ali desorientada com sua filha no colo. Seu filho Lucas intimando se o pai volta logo. Sem resposta, só eu, carinho, Deus e o amor por ti. Ainda me lembro cê dizendo assim: cê é minha rainha, meus filhos são brilhantes. Por vocês eu faço tudo, trago a lua amarrada em barbante. Genial, que poeta, que talento. Mulher de ladrão é assim, ama sofrendo em silêncio. Do que valeu suas falsas juras de lealdade? Se desfilava com as vagabundas à noite de Chrysler, pelas livres avenidas do plano piloto, com uísque e cocaína 100% louco. Eu me lembro e me recordo como se fosse agora uma pá de viatura do Bop gritando do lado de fora: aê ladrão, tá cercado, sai senão nós invade. Nós queremos você morto ou atrás das grades. Foi magistral a sua fuga, espetacular. Até mesmo hoje ninguém sabe explicar, mas tudo vai, tudo passa, é assim mesmo. Eu presa no seu lugar, amargando dias de veneno. E você nem sequer com o advogado trincou. Os dias no inferno me fizeram enxergar seu valor. Agora aqui, com a liberdade cantada, encontro o meu filho que chorava e suas fotos rasgava. Lembranças de você que partiu, num enterro sem amigos nem fuzil. Só sua mãe com ramo de flores na mão, sua rainha e os brilhantes em volta do caixão. Sempre no interior do seu veículo, muita Bright, tênis, Nike, farinha à vontade. Na lista dos covardes, vicioso é o círculo. Sem medo da morte, sem medo do perigo. Deixa baixo, sabe o que que eu acho? Deixou brecha da Samamba até o riacho. Não por acaso, apenas mais um fato, que a vida que se trilha já era um abraço. Parceiro, é só tragédia da terra até o firmamento. Mas que no momento se alia aos armamentos. Tá certo, fechou os olhos, leva a terra na cara. Vira a noite no caô, desbaratina os cara. Segura tipo janela, o terror aqui da favela. Meti um 5-7 nas esquinas e vielas. Uma pá de dona banda e umas carreta louca. Sobreviva, a vida é uma escolha. Culpa de primeiros crimes, os parceiros, depois a família. Cafungava até uns dias, não te estia. Brilhantes joias, tiros pro alto. Dinheiro fácil, pra morte é só um passo. Cadáver fresco no luto, veste preto. Civil, ódio em pessoa, seus olhos vermelhos. Desprazer em conhecer, parceiro, até a próxima. Infelizmente sua família é quem chora. Você foi bandido, você foi ladrão. Matou polícia, estourou o rojão. Você foi o rei da quebrada, super-herói dos moleque. Você foi bandido, você foi ladrão. Matou polícia, estourou o rojão. Pra acabar num caixão de lata, gelado no IML. Rios, panos, próximo você assalto. Você foi ladrão. Na Ceilândia não é diferente, os drão em volta da fogueira.